Cara, para ser sincero, assim, das duas coisas que eu mais odeio nesse mundo, com certeza estão Big Brother Mulher. e Charlie Brown. Não, não suporto, cara. Puta que pariu. Cara. Como? Você vai ter a surpresa no final do podcast, então, cara. Em sua homenagem, eu vou terminar o podcast sobre Big Brother com a música do Charlie Brown Jr. Engraçadão você. Vai fazer porra nenhuma, vai se fuder. Mancu. Peraí, peraí, vou falar uma coisa. Quem edita? Abato. É você ou sou eu? Beleza, vocês querem vingança? Vingança? Conta ela Não é então. É, vingança? vai fazer o quê? Vai Foda-se. falar pombo até a gente morrer? É, pronto. Fica falando pombo até começar o podcast, vai. Pombo, pombo, Pronto. pombo, pombo, Ai, caraca, tá pombo, muito bom isso. pombo, pombo, pombo, pombo. Tanguinhas! Está começando a quarta edição do podcast de Tanguinha! Eu sou o Pluff, estou aqui com meu amigo Bode. Somos nós, estamos aqui de novo. E isso está durando muito, cara, eu tô com muito medo. Aquele número 003004 está começando a me causar temor. Estou aqui com meu amigo Pombo. Isso aí, você quase me confundiu com o Bode, mas eu tô sem palavras. Fica por isso mesmo. Então tá bom, pra quem é, tá bom, pô. E por último, mas em português não tem sentido, né? At least but not least. Meu amigo, você tá completando 50% das participações do podcast. Verdade. Pra, se eu faltar os próximos dois, ele tem mais do que eu já. Brincadeira. Lucas! Opa, boa noite, galera. Boa noite, amigos. Boa noite, boa noite. Quem garante que vão ouvir essa porra de nós? Já começou tudo errado. Já começou errado, qual é? Eu vou garantir que só vão ouvir de noite. Durante o dia não vai ter download. Então tá bom, vamos bloquear os IPs de dia. Isso aí, sabe por que a gente vai botar só IP de noite? Melhor ainda, só vão poder baixar durante o horário de exibição do Big Brother. Boa. Se não tiver passando o Big Brother, não pode baixar. É pra forçar vocês a não assistir essa merda. Eu não sei porque vocês assistem. Eu acho que vai ser bom. Vamos fazer uma campanha? Vai ser bom porque... Liga a TV e vai ouvir um podcast. Isso aí, isso aí. Livra a coisa do passado. A moda agora é namorar... Hã? Deixa pra lá. Vamos então. Vocês vão largar essas gostosas, esses caras descamisados aí na TV. E vem pros seus gordinhos de sempre aqui no podcast de Tanguinha. Fiquem agora com nossos blocos. Bio Quiz de Tanguinha. Sejam bem-vindos ao nosso Bio Quiz de Tanguinha, o melhor bloco desse podcast. Estamos aqui hoje com um participante muito interessante, meu amigo Daniel Aversa. Seja bem-vindo, Daniel. E aí, beleza? Beleza. Caraca, acabei de reparar uma curiosidade. É o segundo Daniel que participa do Bio Quiz. Olha só. E só tiveram duas edições. E posso chamar de Aversa? Ou prefere Daniel? Pode chamar como você quiser. Ah é? Então, minha querida. Não, tudo bem, tudo bem. É o seguinte, você conhece a nossa brincadeira? Viu, Quiz? Conhece, conhece, ouvi. Conhece? Então explica aí pra quem não conhece. Tá. Viu? Foi dar uma de sabido? Bom. Ah, você mereceu! Olha só, então é o seguinte, vocês vão me dar 10 dicas uhum. pra adivinhar um personagem, ou uma figura. É, uma resposta. A gente exatamente, vai te dizendo o que é. Tudo bem. E aí eu tenho que acertar no menor número de dicas e vou ganhar um tempo pra falar o que eu fizer aí. 5 segundos vezes o número de dicas não usadas. Mais 5 segundos finais, porque se o cara acertar depois da décima, acertar na décima, ele tem 5 segundos. Entendi, entendeu? Entendi. Então, entendi. Aviás, tá bom. Eu vou pedir pro meu amigo Pombo te dar as dicas. Pombo, tá pronto com as dicas na mão? É, vocês estão me explorando. Mas beleza, eu vou fazer essa porra. Então vai lá. Então, vamos lá, Aviás. Para a primeira vamos dica. Lá. A dica número 1. É que ele trabalha na Globo. Trabalha na Globo. Beleza. Tem um chute. Vai lá, dá o seu chute. Tem, pode lá, chutar. Você tem que dar uns tem que chutar. Faustão, Faustão. Não, não é Faustão. Não. Cara. Beleza. Passou sim, perto, sim. Passou perto. É quase lá. Ele também trabalha na Globo, é o outro que trabalha na Globo. Ou outra, ou outra. Exatamente. Você tem tipo umas 3.415 opções agora. Tudo bem. É o Fiuk. É o Juca, o coreógrafo. Dica número 2. Foi casado com uma atriz famosa. Edson Solari. Não, também não é. Quase, não. Quase passou muito perto agora. Beleza. Agora você tem mais 814. Isso aí. Tudo bem. Vamos lá. Dica número 3. Já atuou em filme. Em filme. Rodrigo Santoro. Não, também. Mas agora foi muito perto. Muito perto mesmo. Era apenas Beirola. Para, entendi. Passou ali perto da bunda do Rodrigo Santoro. Que delícia. Tava em outra bunda. Pesado. Vamos lá. Dica número 4. Ele já dublou. Já fez dublagem. Já dublou. Tô pensando aqui. Você é Google, né? Não. Pô, não tem como pesquisar isso no Google, cara. Não tem. Mas vamos lá, vai mais uma aí. Vai nem tentar? Você dica do seu chute? Pô, calma aí, deixa eu tentar então. Acho que ele ficou traumatizado com a bunda do Rodrigo Santoro. Porra, difícil, Chico hein? Chico Anísio. Miguel Falabella. Caralho! Não é. Perdeu. Quase. Perdi, cara. Falta várias dicas. Ó, chegou mais perto. Agora você acertou, tipo, outra parte lá do Rodrigo Santoro. Vai lá. Dica número 5. Ele já gravou o CD. Ou ela. CD. Ele. Acabou, é ele, porra. Ele já gravou o CD. Ele, o personagem. Querem dificultar as coisas, tipo, tem vacilo. Pode ser também uma sapata da Globo, que não é rápido de encontrar. Já gravou um CD. Pô, difícil. Tempo! Não, vai pra próximo. Não, vai chutar? O cara não chuta? Chuta, pô. Pô, difícil, cara. É um momento, não sei quem cara. Já gravou um CD. Sarapeira. Pô, brother. Não, esses estão acabando suas dicas, hein? Vai lá, segue. Não, vai pra próxima dica, não tem problema não. Dica número 6. Ele já escreveu o Crônicas. Ele e ainda escreve. Ou ela. Pô, eu não sei se. Tô pensando nas pessoas, mas eu não sei se já fez isso tudo. Jô Soares. Puta, agora. Soares tá ali. Acabou de matar o Rodrigo Santoro, velho. Tá ali. Vai por esse caminho, tá quase. Foi quase. Por esse caminho. Tá muito perto. Vai, passo. Fala bela. Vou te falar, ali. Os dois trabalham na Globo, tanto o Jô Soares quanto o nosso personagem. Essa dica foi melhor, hein, cara. Isso aí. Pô, não deu um headshot gostei, agora. Cara. Tô te ajudando. Vamos lá. Agradeço. Vamos lá. Dica número 7. Tradicionalmente aparecia na TV aos domingos. Olha só, não é Faustão, então pera aí. Chico Anísio. Pô, eu pensei em Chico Anísio mesmo. A gente pode dar dica então, daquele. Então, Chico Anísio então. Puta, agora foi muito perto, cara. Foi muito perto, tá bom. Velho. Agora você atirou no defunto, velho. Porra. Aí. Sacanagem, se tiver mais uma chance, tu acerta, cara. Próxima dica tu acerta. Se tu não errar na próxima dica, porque. Deu muito azar. Vai lá, Paulo, por favor. Dica número 8. É jornalista? É jornalista. Pô, todo mundo é jornalista, cara. Trabalha na televisão, quase todo mundo é jornalista. Então. Ah, eu te garanto que a Grazi Massafera não é jornalista, cara. Porra, Pombo, tu eliminou uma possibilidade, cara. É, eu só pensei agora, pra ele um pouquinho. Agora a gente vai ter que achar outra pessoa que encaixe nisso sem ser a Grazi. Fudeu. Pô. Meu amigo Daniel. Boa, qual... Brasil. Ah. E aí? Tô pensando. Tempo, pô. Opa. Tiririca! Boa! Here, Estados Unidos! Versa, eu vou. Tô... Vai pra próxima dica. É, vou pular de. Vai pra próxima dica. Bom, boa, por favor. Dica número 9. Ele é mais chamado pelo sobrenome. Sobrenome. Posso dar uma dica? Pode dar. Senhor dos sortilégios, conte seu segredo. Ah, pera aí, cara. Cid Moreira. Não, mas pera aí, ele vai ser chamado pelo sobrenome, Cid Moreira? É. Não. Cid não é nome calma dele, aí. Seu viado. Mas ele foi respondendo. Caraca, é muito bom dificultar. O que é? Não. Vai lá, ele te induziu a Aversa. Eu vou dar mais uma dica pra você, Aversa. Dá mais uma. Fala. Calma, deixa ele. Vou dar mais uma dica. Deixa eu dar mais uma dica. Não é o seu Maduro. Dá o chute. Porra, não é mesmo? Não é o seu Madruga, hein? Calma. Se você tava nessa dúvida aí, tem que ver. Eu tava um pouco na dúvida, realmente. Então... Era boxeador. Era não. Porra. Não chama pelo sobrenome. Cid Moreira não é muito chamado pelo sobrenome. Não é. Não é o seu Madruga. Porra. Bem, se te consola, na décima dica você vai acertar. Tudo bem, então, tudo bem. Você quer tentar, continuar tentando ou você quer pular? Eu quero pular, quero pular. Então gastou o último pulo. Porque pular a décima não existe. Obviamente. Bom, faça as honras, por favor. Última dica, número 10. E qual foi o tambor? Essa é a última, a número 10? É a última dica, a número 10. Então tá bom, pra quem tá bom. Qual? Quantas? Só tem uma, número 10? Só tem uma, cara. Nesse meu quiz só tem uma. Mas a 10 é sempre aquela, ou você acerta ou se mata. Isso aí. Entendi. Tudo bem. Isso aí. Pelo menos eu não tive que correr, subir, descer coisa que nem no Faustão. Isso aí, você não tem que fazer essa gincana toda braba. Esse tá colado por velcro. A gente tá preocupado com o seu bem-estar. Vamos lá, né? Obrigado. Vou repetir ou não? Você não deu a dica ainda. Bom, já que a versão não acertou até a nona, eu vou repetir da primeira e chegar até a décima pra ver se ele, refrescando a memória, chega aí ao resultado que a gente quer. Vamos lá. Dica número 1, trabalha na Globo. Dica número 2, foi casado com uma atriz famosa. Francesa. Dica número 3. Mentira, não era francesa. Vocês vão, porra, deixa o cara responder. Dica número 3, já atuou em filme. Dica número 4, já dublou. Dica número 5, já gravou um CD. Aí, eu já gravei CD, DVD, DVD duplo e não tô na lista. E ainda atrapalha o ouvinte que tá querendo ouvir tudo de uma vez. Não, porque eu tô em outra faixa e eu posso falar quanto eu quiser. Mas se fuder, eu já interrompi. Aí vai ficar gritando na outra. Dica número 7. Tradicionalmente aparecia na TV aos domingos. Calma aí, desculpa. Mas na última edição, você fala não sei o que lá com o Lucas, que você tá em faixa diferente. Aí você é muito escuro, você começa a falar, caralho, meu umbigo tá sangrando. Aí eu começo a rir. Mas tipo, o Lucas tá falando uma coisa séria. E pra editar isso foi muito escroto. Ó, e vocês vão ter mais trabalho ainda pra editar essa porra. É que vocês estão falando. Não sei o que vai editar isso mesmo. É o Pluff que tá fudido, vai, então. Vai, cara, dê as dicas aí. Faz seu trabalho, faz seu trabalho. Dica número 8. Ah! É, João. Meu umbigo tá sangrando. Que o Flamengo? Dica número 8. É jornalista. Ah! Tô tentando me concentrar aqui. É um desafio muito difícil. Vamos lá. Dica número 9. Ah! Pô, babaca! Por mais que eu consiga resistir essa merda. Atrapalha, patrão. O filho da puta do boss vai rir, cara. Tudo vai adiantar nada. O pombo repete da 7 que já tava esculhambado. Tá. Atrapalha, mano. Mal caralho. Dica número 7. Tradição. Ah, se fudeu, mano. Porra, cara, eu quero dormir logo. Vai. Dica número 7. Tradicionalmente aparecia na TV aos domingos. Dica número 8. É jornalista. Dica número 9. É mais chamado pelo sobrenome. Dica número 10. Agora tem que acertar. Apresenta o BBB. Ah. E aí? Não. Sabe não? Tô brincando. Pô, cara, aí não tem como não acertar, né? Não, cara? É o seu Madruga, lembra disso. Nem a Grazi. É mesmo? E a Grazi não gravou um CD. Só por isso. Não é o Magneto, porque a gente já fez um quiz dele. Entendi. Tô na dúvida entre dois. Pode ser o Bial ou a Marisa Hort, pensa bem. Pô, não, mas a Marisa Hort não é jornalista. Tananã. Aí, eu quero a sua resposta. Pô, resposta final? Então... Pedro Bial. Boa, acertou! Aê! Tom Gênio. Caraca, maluco. E pra você ver como a gente valoriza a sua participação, a gente vai te recompensar com 5 segundos de propaganda. De TV eu não entendo, mas de produção musical eu entendo. Estúdio Uptown, @gmail.com. Mande e-mail e peça orçamento. Jabá! Ótimo, ótimo, ótimo. Muito bom. Jabá! Se entendesse, mais, se entendesse mais de televisão, teria mais tempo pra fazer propaganda no seu estúdio, mas... Pois é, cara, pois vou começar a estudar. Vamos ficar por isso mesmo, né? Vamos ficar por isso mesmo. Aí eu nem precisava da porra da dica do seu Madruga. Pombo, pombo, pombo, pombo, pombo. Olha só, vou te processar, mané. Vou te processar. Porra, porra, que abuso é esse? Brincadeira. Ah, tá bom, tá bom. Já valeu, já valeu, já valeu o convite. Pombo, pombo, tá pra sucesso, cara. As pessoas que financiam vão gravar no colégio, tá ligado? Os amigos estão falando pombo no YouTube. O pombo é, é o nosso hit, cara. Pombo, pombo, pombo. Vou fazer a versão funk disso. Vou deixar o recado aí. Do auto-tour. Pô, faz e manda pra gente, cara. Vai ser, vai, porra. Vambora. Beleza. Então, beleza. Daniel, muito obrigado pela participação. E eu espero você valeu, nos valeu. Comentários aí, como sempre. Um abraço, meu querido. Demorou. Falou. Falou. Valeu. With only one thing on its mind. I can go on, I will go on. With only one thing on its mind. Thunder in the sky on fire. Thunder in the sky on fire. Thunder in the sky on fire. Teria sido melhor em ver o Pelé. Oi, eu sou o Goku. Eu sou o Goku. Eu sou o quê? Senta que lá vem a história. Na verdade, o Pelé calado é um poeta, né? Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Acabou! Acabou! É tetra! É tetra! Se você pudesse me dizer, se você soubesse o que fazer, o que você faria? Fluffy! Vamos ao confessionário, meu queridão. Conta pra mim, quem você vota? Meu voto vai pro Lucas. Não é nada pessoal não, Bial. É mais questão de afinidade mesmo, entendeu? O cara fica tirando onda, andando sem camisa na casa. Eu não gosto dessas coisas não, entendeu? Eu sou magrelinho. Eu tenho que respeitar. Esse negócio de ficar se amostrando aí, eu não curto não, Bial. Ok, obrigado. Quem é que eu chamo agora? Lucas! Ao confessionário. Por favor, me diga em quem você vota e por quê. Pois é, eu não queria ter que votar nessa pessoa. Deixo bem claro aqui que não é um problema pessoal, é uma questão de jogo, é uma estratégia. Eu acho ele muito forte. Então o voto vai no Eduardo, vulgo Bode. Mas eu quero deixar bem claro, não tenho nada contra a sexualidade dele ou qualquer outra opinião. É apenas estratégia do jogo. Obrigado. Falou. Bode! Ao confessionário, por favor. Tá lindo esse confessionário novo. Qual é a sua decisão? Em quem você vota e por quê? Então, Bial, primeiramente eu gostaria de falar que tô gostando muito de estar aqui dentro. Eu tô interagindo muito, tô fazendo grandes amigos e eu tô sendo muito verdadeiro aqui dentro. Como vocês viram na prova da comida da semana passada, o Pluff teve um comportamento muito inadequado. Assim, o problema é o dele, que ele é vegetariano, cara. Eu gosto de carne. Então eu voto no Pluff. E é isso aí, Bial. Abraço, mãe. Ok, obrigado. Pombo. Vamos votar? Conta pra mim, quem você vota? Eu só queria dizer que... Pombo. Pombo. Pombo. Pombo. Pombo. Ok, valeu. Bom, minha gente, temos o resultado já, com 5 votos. Vem cá me dar um abraço, amigão. Vem. Pombo! Tchau, povo! Eliminado! A pena que você seja só do Big Brother, mas esteja no podcast de Tanguinha ainda. É muito triste, muito triste isso. Sim, eu tenho que me engolir. Podcast passado, tu contou a história que levou um tiro na barriga e sobreviveu. Se fosse uma besta, você não tava aqui hoje. Agora tu foi eliminado, mas não quer ir embora. Tu é um bicho... Tô uma ave imortal, cara. É um bicho muito desgracento mesmo. Bem, já que você é uma ave imortal, você assiste Big Brother, ave imortal? Graças a Deus não, cara. Por que graças a Deus, dessa? Cara? O programa é tão legal. Tão legal, você gosta? Claro que não, né, ô sua mula. Tô só apresentando a porra do podcast. Não, eu sou um pombo, cara. Eu tenho que fingir que eu gosto, porque alguém tem que falar bem dessa joça. Merda de programa. Você que pegou aí, cruz, né? Então foda-se, cara. Vocês dois também não gostam não, né, Bode e Lucas? De forma alguma. Graças a Deus. Não, veja bem, eu não sou fã do Big Brother, mas falar que eu odeio o Big Brother, eu não odeio, não. Olha só. Você é um cara indeciso. Você assiste o Big Brother? Eu assisto da mesma forma que eu assisto, sei lá, o Fantástico, esporadicamente. Uma vez por semana. Por aí. Então você é um estúpido. Eu sou. Não, babaca. O Bode é um cara indeciso, cara. Você tem que entender que o Bode ainda não tem total controle sobre as escolhas dele. Ele é um cara que não sabe bem que lado, que vertente da vida ele vai seguir e tal. Ele tá ainda tomando essas decisões e tudo mais. Tanto que ele teve um caso aí com o Fluff esses dias. Não, isso aí eu não podia falar, né? Pintou um grilo. Aí sim, fomos surpreendidos novamente. Para que você vê essa merda se é sempre a mesma coisa? Tu já sabe quem vai ganhar, já sabe a porra que é tudo marmelada. Você vai andar a fita de vídeo, o máximo que você vai fazer é pagar mico no video show. Não adianta de porra nenhuma, cara. Para que você vê isso? Para que você vota? Diz pra mim. Não, calma aí. Eu vejo praticamente. Eu não voto e eu não mando fita. O Lucas, eu sei que vota. Lucas, você vota no você botou no alemão, não botou no alemão, Lucas? Rapaz, eu nem sei que é alemão. Alemão pra mim é um morro lá que foi invadido pela polícia e desceram um cacete. Pra mim, o Big Brother tinha que ser um modelo diferente. Tinha que ser Big Brother estilo Jogos Mortais. Bom, ia dar audiência, vieram, hein? Aí. Pois é, a cada eliminado... Quando o cara é eliminado, ele é eliminado mesmo. Ele é eliminado da face da terra, é. Eu acho que todos os personagens poderiam ser eliminados logo no primeiro episódio, cara. Já imaginaram o Dixon como o Bial? Caralho, cara. Naquela tela da sala vira o um bonequinho. I want to play again. Caralho, não que maneiro, cara. Assim, cara. E a galera tentando sair da casa, batendo na porta. Abre essa porra e eles não abrem a porta, tá ligado? Vamos à prova do anjo. Aí amarra no arame espada e puxa a pessoa pro teto. Você quer ser anjo? Então voa, filha da puta, voa. Cara, não dá pra imaginar o Bial numa figura dessa depois que ele apareceu andando de bicicleta com aquele lencinho de gay na cabeça, né? Deixa eu falar que sim, se você Bial... já não sabe do que eu tô falando, vai ser brincado. O Bial sendo um tricolor tão doente é fácil de imaginar, cara. Cara, acho que sabendo desse detalhe é fácil. Um dos piores méritos do Big Brother, cara, é o Bial, cara. O cara, eu não sei o que ele tá fazendo lá. Eu não sei. Cara, Pedro Bial, ele cobriu a queda do Muro de Berlim, cara. Fato. Cara, ele canta Filtro Solar, que é foda, ele é poeta, ele é dublador, ele é ator, ele é um cara foda pra caralho. Era. Acabou, amigo, acabou, decadência, idade chega para todos. Bom, mas ele manda bem ali, vai, ele tá ali, cara, de babá da galera, meus heróis, não sei o que lá. É, mas sabe qual é o problema? É desperdício. O cara, eu não sei porque a Globo fez isso com ele, não sei porque a Globo... Eu não sei se ele pediu, ele falou, olha só, eu não quero mais trabalhar, eu quero ficar em casa vendo pay-per-view e chegar aqui e fazer uns comentários irônicos, porque a única coisa que ele faz é gerar intriga lá dentro, Eu não sei qual é a dele. Eu não sei qual é a dele, o cara trabalha 2 meses por ano e o resto fica em casa. É, eu não sei se é mérito ou se é geladeira. Podia botar qualquer pessoa, cara. Qualquer pessoa ia apresentar aquele negócio melhor que ele, não tem por que botar o cara ali. Regina Cazé. Não, maluco, tudo que a Regina Cazé toca, cara, é trecheira. Cara, a Regina Cazé, ela só apresenta o programa pra classe D e E, só. É só o programa. Ai, ela faria o Big Brother Piscinão de Ramos. É verdade, cara, caralho. O programa que ela tá apresentando agora é muito isso, né, cara? Tipo, só vai, sei lá, Timbalada... É. Você está aí pra baixo, cara. O Big Brother dela seria um barracão, sei lá, em Belfort Roxo, no meio da enchente. Não, ela tava gravando reality show lá no Alemão, cara. Os traficantes coagidos com a polícia escondidos e tal, sendo eliminados daqui a pouco. Inclusive aquela cena que o cara perde o chinelo e volta, tá ligado? Pra... Ai, o helicóptero mandando uma prova do líder do Big Brother dela. Teve aquela prova da vala também, né? Que eles querem descer pela vala, saindo correndo no dia. Fuga do helicóptero. A prova final, o blindado da marinha. Cara, mas o que é tão bizarro é o seguinte, tem tanta gente acompanhando o Big Brother, o Big Brother, né? Big Boy! Tanta gente acompanhando o Big Boy agora, no novo reality show do Boy. Não, tem tanta gente acompanhando o Big Brother, cara, que daqui a pouco você vai ter que, sei lá, justificar o seu voto pra não votar num dos participantes, tá ligado? É muita gente votando e deve movimentar uma máquina de dinheiro gigantesca, se nós dos SMS, só nisso daí. Eles devem ganhar muito dinheiro, porque é muito otário pagando, sei lá, 35 centavos mais impostos pra ligar. Pra botar no Big Brother. E olha só, pra que você liga, cara? O negócio é marmelada, seu voto não vai influenciar em nada, aquele número é fictício. eles pegam seu dinheiro e embolsam, e eu só, o alemão vai ganhar a porra do programa e não vai te dar um centavo, cara. Pra que você vota? Bode, por que você vota, cara? Olha só, queria fazer aqui uma ressalva. Vocês podem falar mal de todos os Big Brothers, menos do alemão. É porque o alemão apresenta o programa mais genial de todos os tempos. Meu amigo Lucas conhece, gosta também muito, né, não, Lucas? Qual programa? Casa Bonita? Casa Bonita? Não conhece Casa Bonita? Não. A gente vai fazer que sair o link do Casa Bonita pra vocês verem no post. Assim, é genial. Big Brother não é nada perto de Casa Bonita. Imagine um Big Brother, só que com um bando de gostosas fazendo provas de biquíni, sabão e água o tempo inteiro. Cara, sabe o que eu tava pensando nesse exato momento? Tem que tomar cuidado com esse programa, que se fizer uma versão cubana ou chinesa, o cara acabar indo pro paredão vai ser meio perigoso. É capaz dele não voltar. O paredão lá definitivo. Só o Big Brother levado a sério. É, a galera dorme com a faca embaixo do travesseiro. Não, esse é o Big Brother russo, cara. Na verdade, na Rússia, as pessoas dormem embaixo da faca. Inclusive, o nosso amigo Lachonga, por sinal, um grande abraço pra ele, que neste momento deve estar dormindo com um urso polar, ou sei lá. Limpando o cocô de chinês que faz lá aquele departamento com ele. O cara caga no chão. Nossa. Do banheiro, cara. Brincadeira. Caraca. O futuro médico brasileiro. Bem, vocês estão rindo? Tem uma história lá no estádio que os caras contaram. Do que eles foram, acho que no México. Tinha um indiano. O cara veio da Índia, um técnico. Bom, indiano foi... que tem, é show. Aí sim, fomos surpreendidos novamente. Não, ele tava no... foi pro México. O cara veio da Índia, foi pro México, e o cara daqui tava no México também, sobre essa história. Porque o cara foi lá ajeitar uma parada no teto, na antena lá, ajeitar, não sei, posicionar a antena direitinho, e ele saiu. Aí quando o cara subiu, ele viu, o indiano deixou um cocô em cima do telhado, cara. O cara cagou no telhado e deixou lá, deixou um presentinho. Isso é um costume comum entre os membros da minha família, cara. A gente faz isso direto, telhado, estátua. Mais uma prova da globalização, né? O amigo indiano que tava no México com carro alemão, com cocô, sei lá do que. Cara, globalização é isso. Cocô não tem mais fronteiras. É no teto, é no vaso, é na rua, é na sala de aula do seu amigo médico. É no joelho, é no suco de maracujá. Inclusive, isso, Fluffy Candreva, isso me lembra de uma história no Colégio Militar do Rio de Janeiro, de um menino que cagou nas calças na sala. Que sacanagem, cara. Filho de ouvir. É, cocô não tem fronteiras mesmo. Passa isso na sala. Era um menino cara de lua, né? Era isso? Agora, que idade ele tinha? Acho que 20, sei lá. Ele era da lua, cara. Sabe o que é bonito? Big Brother é tão merda que a gente tá começando a falar de cocô. Uma coisa leva a outra, né, cara? Na verdade, nesse caso, acho que uma coisa leva a ela mesma, cara. É, o negócio é sempre esse. O negócio é outro, cara. O negócio é comer Inclusive, eu sugiro que a gente faça uma entrevista com esse garoto que conseguiu a proeza de deixar a tua digital anal na sala de aula. Não, peraí, agora conta a história, por favor. Lucito, já que você tá falando tanto do rapaz, como é que foi isso aí, cara? Foi o seguinte, numa aula de geografia, há muito tempo atrás, quando estávamos estudando aquela parte de relevo, placas tectônicas, enfim, o garoto sentadinho ali no seu canto, Estava estudando solo. E ele começou a ter umas tremedeiras, acho que o assunto de vulcões também ajudou ao intestino dele agir e tal. E ele, bem, ele fez o que tinha que fazer, só que o bizarro foi que ele, ao invés de se levantar voando e ir pro banheiro, ele ficou sentado na cadeira. Não há provas de dejetos humanos que não fedam. Então a sala começou a ter um cheiro assim de uma mistura de corvo com urubu, com, enfim, todos os bichos aí do valão, a Baía da Guanabara também. Vira o professor e pergunta: Acho que tem alguém passando mal aqui. Aí o garoto enfim, saiu voando, né? Bom, não sei como ele conseguiu sair voando com presente nas costas, mas ele saiu voando e ficou trancado no banheiro até que a sua genitora viesse buscá-lo. Foi constrangedor. Ele deixou a marquinha na cadeira, não foi, não? Deixou uma prova, assim, pra todo mundo. O que eu lembro também pra é dele. Desse dia em diante, esse professor, ele introduzia a matéria e ele falava só, gente, se vocês estiverem passando mal, não precisa pedir pra ir no banheiro. Levanta e sai. Só não caga na minha sala. Não, e Pluff, sabe o que foi mais bizarro ainda? Na semana seguinte desta aula de geografia, na mesma sala, estavam tocando zaralho lá na aula de geografia, e o professor vira, né, no impulso do momento e fala: pô, vocês só fazem merda nessa sala. O garoto sai voando de novo. Ele ficou sem aparecer durante uma semana depois, não foi? Foi. Ele ficou assim, aí quando ele voltou, o professor mandou uma dessa. É. Eu sinceramente ficava sem aparecer o resto da minha vida. Eu mudaria de colégio. Eu também. Mas vocês esqueceram a melhor parte, do amigo oculto. Hã? Não lembro? Não lembro, como é que foi? Já era um rolo de papel higiênico daqui de 12. Que bando de filha da puta, cara. Ai, ai. Bons tempos. Ou não. Enfim, ele se estivesse no Big Brother seria eliminado. Ou não, né, cara? Estaria em casa com seus iguais. Só uma coisa, cara. Você tem uma teoria sobre o Big Brother, não tem? Cara, eu tenho várias teorias sobre o Big Brother, cara. Não, eu quero só duas, só. Sei lá. Duas não, eu quero uma e meia, vai. Uma e meia. Cara, eu só quero uma, ponto. De onde tem aquelas mulheres que eu não encontro elas na rua? Isso eu sei, cara, eu sei. Cara, elas estão trancadas dentro de uma casa tentando ganhar R$1 milhão. Na verdade, a maioria delas já ganhou ali no teste do sofá primeiro, né? Elas estão ali pra ganhar o segundo milhão, né? Quem sabe. Você tem a sua vizinha fofoqueira que ela fica o tempo inteiro vigiando a vida dos outros e tal, ela faz só faz isso da vida dela. Você não gosta dessa pessoa, né? Você provavelmente sente até certa antipatia que essa pessoa não cuida da vida dela. É mais ou menos assim. Porra, se você não gosta dessa pessoa, cara, por que você vai fazer a mesma coisa? Entendeu? Você vai pagar uma porra de uma assinatura, não sei quanto é que custa essa merda, porque eu nunca saí procurar. Mas porra, sei lá, R$30, R$40. Você vai pagar R$40 por mês pra assistir o dia inteiro a vida das pessoas, cara. Você vai ser uma vizinha fofoqueira, entendeu? Só que imune, né? Ninguém vai poder falar mal de você porque eles não estão vendo que você tá olhando lá porra da câmera no espelho, entendeu? Que você tá o dia inteiro vivendo a vida deles. Porra, qual é a graça, cara? Será que todo mundo quer isso pra vida delas? Entendeu? Se ainda tivesse uma câmera dentro do vaso, assim, pra cima... Hã? Meu Deus! Isso é uma pessoa doentia, tá vendo? Isso é mais ou menos querer a vida das pessoas de um outro ângulo. Eu não quis dizer isso. Gente, aí que problema. E não é só isso, cara. Se você parar a pensar no que é o Big Brother como um todo, aquilo não passa de um alienador de massas, cara. É gente que quer preencher, né, como se fosse um vazio da sua vida, observando a vida de outras pessoas. E é uma estratégia da Rede Globo de televisão, que eu tenho muito respeito, né? Ou nem tanto. ou mais ou menos isso, né? Para tentar ocupar essa grade, essa baixa temporada de programação e trazer em torno de pessoas, em torno desse ritual deles, né? Eles acabam falando do programa em toda a programação. Você vai ver Ana Maria Braga tá passando Big Brother, Faustão tá passando Big Brother, Vivi Show tá passando Big Brother, entendeu? E é um programa, se você parar para analisar, ele é feito com, sei lá, as estratégias mais pífias da televisão. Você tem ali tudo junto, apelo sexual, sensacionalismo, embaixo entre as raças e orientações, tem todo esse choque de culturas, de orientações, tudo posto à prova ali, né? Da pior forma possível. Você bota pessoas se bebedando pra falar merda, você bota a gente embaixo entre as raças pra fazer sei lá o quê. Mas eu acho que pior do que isso é eles quererem te convencer de que tudo isso é normal, porque é só o que tem lá dentro. Olha só, eu não vou defender o Big Brother aqui porque você é execrado, mas querem convencer que aquilo é o certo, aquilo é o normal, cara. Ah, não. Não querem. Eles te põem Uma porrada de gente, só tem gostosa. Ou não, tem a minha fofura também lá dentro. Oh, coisa linda. Oh, lindinha demais. Meu Deus. Ai. Passo de mal. Que delícia. Tem pra todos os gostos, né, cara? Bisnaguinha. Eu gosto muito. Tchau. O resto, cara, é só mulher de academia. E cara de academia também. E mongoloide, tudo mongoloide. Falamos nós as pessoas normais nesse mundo. Falou aqui os leitores de Nietzsche. Eu leio Nietzsche. Pois é. Olha só, a Globo, como uma empresa, tem que dar férias aos seus atores. Grande Família, Cacete do Planeta, essas merda todas saem de férias. Ela tem que preencher a grade, perfeito? Perfeito. Então ela pega um bando de Zé Mané, pega na rua, pega as gostosinhas, pega os fortão, pega um travesti, taca tudo dentro da casa. A Globo tá fazendo certo, cara. Não, não, olha tudo, só, né? Não, calma aí. Ela em nenhum momento tá falando que aquilo é normal. Eu acho que novelas são muito mais nocivas à sociedade do que um Big Brother. Não, porque teoricamente era pra ser aleatório. A partir do momento que eles escolhem as pessoas. Claro que não! Não! Olha só, você acha que aquelas pessoas que estão lá dentro mandaram fitinha? Virou o programa do Lobão. Elas mandaram fitinha, filmaram em casa. Vai, dança um pouquinho. Mostra agora você na piscina, vai, cozinha um miojo. Rapaz, gravaram isso? Rapaz, se a gente for juntar todos nós numa casa e botar uma câmera, nós somos sem graça, nós somos pessoas normais. Que isso, vamos... nunca me viram dançando pelado. Jogar canastra, sabe? Não, eles têm que botar essas porra louca mesmo, o pessoal que bebe, enche a cara, essas putinhas, os pegador, é isso, cara. É isso que o povo quer ver. A vida normal sem graça é o dia a dia. É isso que a Globo enfiou na cabeça de vocês, cara, que isso é bom, que é isso que tem graça. Porque eu não sou nenhum defensor da moral e dos bons costumes, eu sou uma pessoa normal, eu faço muita coisa errada também, né? A maioria delas eu não vou falar aqui porque eu não quero me comprometer, mas... Eu acho que existem várias alternativas para isso. Você viu TV Senado? Não. TV Senado, não, graças a Deus. Porque eu também não sou tão alienado a ponto de fazer isso. Porque são dois extremos. Ah, Lucas, você trabalha lá, você participa do TV Senado. Você faz a sessão de comédia, faz comercial no TV Senado. Exatamente. Você não vê TV Senado, cara, porque não tem graça. Não, mas olha só. Pátria é polêmica, eu não tô falando que aquilo é cultural, não tô falando que é instrutivo, não tô falando que faz bem. Exato. Mas tô falando que aquilo como entretenimento puro e simples é válido. Mas você virou pra mim e disse, a Globo como empresa manda bem porque tem que poupar os funcionários. Não, não tem que poupar. Você poupa os funcionários, você põe um filme maneiro, você cria... Pega outros atores e faz outras coisas. Dá pra fazer uma porrada de coisa legal. Cara, eu vou falar... Você não precisa ocupar o tempo das pessoas. Vou falar que eu prefiro ver reprise do Pé Grande do que ouvir... Não, não. Agora, peraí. A porra do Big Brother. Globo como empresa, pensando nos funcionários, não é um bom motivo. Globo como empresa, pensando no lucro, porque é um programa que dá lucro pra caralho, senão não teria um prêmio tão alto. Claro que dá. Uma eliminação dessa, o Bial fala, tivemos 20 milhões de telefonemas. Porra. Cada um, vamos botar 30 centavos? Calcula isso aí, é grana pra caralho, já pagou o prêmio. É grana pra caramba. Mas o que acontece? A Globo faz isso? Não é porque é uma consequência de ganhar mais dinheiro e alienar a população. Não, é o contrário, cara. Ela pensa primeiro em alienar a população pra depois ganhar dinheiro. A Globo é uma grande empresa nível que vai liberar os zumbis no mundo daqui a pouco. Não é por isso, cara. É porque o que acontece? Se você for ver, né, o Big Brother em diversos outros países, ele não tem esse foco que tem aqui no Brasil, que a Globo faz com que ele tenha. Não? Entendeu? Não. Aqui. Não. Tem país que é até pior. Tem país que é até pior. Dias do Big Brother. Não, sim. É putaria esse cara, neguinho andando pelado. Mas não precisa. Pra você passar a ideia do programa, entendeu? Porque realmente, tem gente que usa até o Big Brother pra fazer estudo antropológico e tal. As primeiras edições não era essa putaria que é agora. Pois é. Aí, o que acontece? Eles foram querer aumentar, né, a proporção da coisa. E realmente, o brasileiro é um povo meio... Muito sugestionável. O Big Brother daqui forma novelinha. É o alemão pegando aquela caipira da Rede TV que eu esqueci o nome, tá ligado? Ela é menina sofredora, bababá, ninguém gosta dela porque ela é retardada. O brasileiro gosta disso, cara. O brasileiro gosta de... O Big Brother daqui se torna uma novela. Olha só, vou dar um recado para todos os brasileiros aqui que assistem Big Brother. Olha só, vocês merecem o Big Brother que vocês têm. Ah, você mereceu! cara, é um motivo bizarro, né, pra eu não gostar de Big Brother, é que ele não acaba ali quando o maldito ganha 1 milhão e pronto, acabou. Não fica naquilo, entendeu? A praga é maior. Tipo, a pessoa ganha 1 milhão e ele e mais uns 5 benditos, pra não dizer outra palavra, permanecem, assim, todos os canais de televisão fazendo, sei lá, ensaios fotográficos pra Playboy ou G Magazine ou derivados. Ou então eles ficam participando de programas de humor, né? Ou então eles acabam, eu não sei, fazendo papéis de palhaço, que acontece com a maioria, né, em programa de auditório. É uma praga, velho. Se espalha, não, era só na Globo, entendeu? Daqui a pouco tá na Globo, na Rede TV, na CNT, no SBT. No SBT acho que eu não vi ainda não, mas é um negócio muito absurdo, cara. Pra mim isso é uma coisa, uma das piores. Pra vocês. Assim, uma coisa que eu acho muito triste, cara, é que durante o Big Brother, a Sônia Abrão, assim, vira, assim, central do Big Brother, tá ligado? Só fala de BBB... Nem na Globo ela é. Não, nem na Globo, mas fica BBB, BBB, BBB. E se você é uma celebridade dessas menores que vai morrer e a Sônia Abrão vai fazer aquela cobertura dramática e triste, se for na época do Big Brother, acabou. Você vai morrer esquecido, cara. Ah, você morreu, nem. O problema é ter um fã, tá ligado? Que queria ver, saber da sua morte. Aí o cara vai no teu show, vai chegar lá com o ingresso, aí, pô, cara, morreu. Cara, a Rede TV é uma Rede TV parasita, né, cara? Ela vive tipo, na sombra da Rede Globo, praticamente. Que isso, cara, grande. Você... É a Rede TV que mais cresce no Brasil. É, que mais cresce no Brasil, porque ela é 80 vezes menor do que as outras, então proporcionalmente ela é que mais cresce. Não, cara, mas, por exemplo, esse programa, esse aí, o TV Fama, sei lá, do Nelson Rubens, mais, okay, sei, okay. Ele fica, tipo, 3 meses pegando a onda dessa febre do Big Brother, cara. É meio que uma rêmora, né? A rêmora que nada com os tubarões, pegando comida que sobra. É tipo isso, cara. Fica nessa aí, abutre. Fogo no gelo da Sibéria, faço até cair neve em Teresina. Sabe uma coisa que eu acho bizarra? É que exatamente nestes programas, o cara vai descobrir que ele tem familiar até embaixo da terra, maluco. Porque, assim, o cara, ele nunca teve família. Caralho, na vida dele. Caralho, pode crer. Ele era um órfão, abandonado pelo mundo inteiro. Tinha uma doença terminal. Exatamente. E descobrem que esse cara agora, que ele tá aparecendo lá na TV, todo sarado, ele tem família. Não, a mãe aparece, dele aparece no programa, a arquibancada lotada. Aí na Sônia Abrão aparece lá aqui. Entrevista exclusiva com o primo de segundo grau do alemão. Isso me faz lembrar até um episódio acontecendo na Copa do Mundo de 2010, que surgiram denúncias de que a torcida da seleção da Coreia do Norte, na verdade, eram chineses pagos pra vir pra África do Sul torcer. Eu não sei se quem sempre está por trás dessas operações escondidas são os chineses ou são os anões, cara. São sempre um dos dois. Sempre eles que trabalham escondidos. Ninguém nunca sabe que eles estão por trás das coisas. Inclusive, quero mandar aqui um abraço ao nosso patrocinador, Pastelaria do China, do Rio de Janeiro. Sempre aparecia um chinês diferente a cada minuto. Vamos dar o endereço do China? Vamos dar o endereço do China? Isso, fazendo propaganda. Eu queria que alguém mandasse um e-mail, uma foto pra gente em frente ao China. Pô, é verdade, cara. Você que tá indo a São Francisco Xavier, em frente ao Colégio Militar. Pô, tira uma foto abraçado com o China, pede pra ele mostrar a unha rapidinho na foto. Pega um pastel chinês desse aí que tá meio verde. 90% dele. Não, levanta e tira uma foto pra gente. Tira a foto com o China. Pede um chinês de presunto pra ele. Pede um joelho e uma maracujá. Cara, ele vai jurar pra você que a parada marrom em cima do pastel chinês não é uma barata, mas não acredita nele, não. Sabe o que era o bizarro no China? Ah, esqueci. Ah. Merda, corta. voltando ao assunto Big Brother. Já pensou o China no Big Brother? Monkeys on its way. Wooden horse will try. pagando cara, imposto. A pior posição do mundo, cara, no programa, tipo, não é nem você estar dentro do programa. É você ser namorado de uma mulher que vai pro Big Brother, cara. Assim, você tem 120% de chance de ser amigo, corno, cara. A mulher em rede nacional. Nenhuma mulher vai pro Big Brother namorando, cara. É tudo charminho, é tudo parte do jogo, pô. Você não entendeu até agora. Eu sei, mas de qualquer forma você vai ficar com fama de corno em rede nacional, cara. Não, cara, você vai ganhar um dinheiro forte, cara. Não. Não, você vai pra Sônia Abraão e você pode posar pelado, cara. Aí, o corno olha... da fulaninha do BBB 11, olha só. Tá perdendo dinheiro, pô. Ignorando o fato de que esse é meu sonho, não, né? Mas isso eu acho que não tem muita graça, não. Por que você tem esperança ainda, cara? Pelo seu tamanho, você não vai posar pelado nunca, cara. Eu ainda defendo a ideia que o Big Brother, em vez de ter uma academia, devia ter uma sala de tortura medieval. Em vez de piscina, devia ter uma piscina de ácido sulfúrico. Seguinte, eu volto àquela tua ideia do começo do programa. De vez de prova do líder, tinha que ter a ordalha do líder. Seria mais instrutivo. Inclusive, eu recomendo que os participantes fossem coiote-coió, pica-pau. Seria bem instrutivo para as crianças. Não, e sabe o que é pior ainda com o Big Brother passando, cara? É que no horário do Big Brother, só passava programa bom. Não, peraí. Eu exagerei, né? Eu exagerei foda quando eu falei só passava programa bom. Mas vamos lá, ó. Passava Grande Família. Não, ninguém vê Grande Família. Pô, mas é porra, peraí. Você quer comparar Grande Família? Não Big tô comparando. Brother? Pelo amor de Deus. Efetivamente, ninguém mais vê isso. Ah, então tá bom. Que outro programa passava no horário do Big Brother? Casa do Planeta? Casa do Planeta morreu. Não volta depois do Big Brother, próximo. Cara, existem outros programas em outras redes nesse horário, né, cara? Outros programas muito bons, outras séries, outras coisas. Qualquer outra coisa que você podia estar fazendo, cara. Vai pular amarelinha. Vai fazer qualquer coisa, cara. Vai ver Big Brother? Esse ódio do Pombo, cara, eu acho que ele mandou a fita e não foi chamado. Não é normal tanto ódio. É verdade, cara. Tu fica pelado. Não. Tem nada a ver, cara. Não tem. Não é isso de não ser chamado. Apesar de ter mandado uma fita 4 vezes, mas. Não tem nada a ver com isso, não, sabe? Pô, você não passou porque você fez isso, cara. Você mandou uma fita 4 vezes? Você tinha que mandar pra edições diferentes, cara. Ah, entendi. Eu gastei 4 balas numa mira só, né? Foi isso. É, eu fui burro, fui burro. Normal, pra quem é tá bom, pô. O Big Brother, ele, pra mim, eu já falei, ele é uma merda completa. A única coisa que podia dar certo, assim, a única coisa que podia trazer graça ao programa, eles podaram, não tem, que é a tal da câmera do banheiro que eles tiram. Então, na verdade, eu nem sei se eles tiraram atualmente, porque eu vejo hoje em dia o pessoal se amarrando na toalha pra ir no banheiro, aí fica fazendo uma malabarinha todo lá pra tirar calcinha e tal. Deixa eu ver se eu entendi, você queria ver as pessoas fazendo suas necessidades fisiológicas? Pô, cara, engraçado seria, entendeu? Imagina, uma pessoa sem coordenação lá dentro. Engraçado seria o cara com dor de barriga, só isso. Ou então, pessoas não dividam o mictório com pombo. Pois então, meus amigos, a pergunta que não quer calar: urinar no box é nojento ou não? Em prol do planeta. Não vem com esse papinho bonovox, não. E da preguiça de sair do box quando tá tomando banho pra ir no vaso, é óbvio que é tranquilo limpar no box, já no box, cara. No box, é o que há. Eu já mijava desde pequeno. E aí, quando apareceu no Fantástico dizendo que é o correto, amigo, não mijo no vaso nunca mais, só mijo quando eu tô tomando banho. Ou quando eu tô no shopping. No shopping tá falando. Não, vamos falar a verdade aqui. Você tá tomando seu banho, bateu aquela vontade, você vai sair molhado até o vaso pra fazer? Não, nunca. Vocês estão falando de mijar no box, cara, sabe o que eu tô imaginando? Uma luta séria de boxe que eu tenho. Daqui a pouco o cara todo mijado. É com vergonha, né? Cara, eu não sei qual é a minha reação se o cara se mija no meio de uma luta de boxe. Essa é a parada muito foda. De repente o cara desmaia e perde o controle do corpo e mija. Não. Não, cara, em pé. É pior que não tem como ele se ajeitar direito porque ele tá usando uma luva de boxe gigante. Ele pede baldinho de gelo, tá ligado? E vai no baldinho. Só que aí a luva de boxe não deixa ele segurar, aí vai jogando em tudo quanto é lugar. Não deixa ele abaixar a cama, não deixa fazer nada. É tipo mangueira de incêndio. Vocês já viram, cara, aquele vídeo do pastor higiênico? Que ele junta todos os fiéis no templo. E aí ele fala pras pessoas a concepção dele de higiene, né, porque existem duas vertentes, né, que uma defende que o certo é você ter um papel higiênico e a outra defende que você tem que lutar os primórdios, você tem que ir lá com água e sabão e lavar a parada dele, né, que é muito mais limpo. Segundo ele, quando você suja alguma parte do seu corpo de merda, você não passa um pano, você não passa papel higiênico, você não passa nada, você vai lá e lava. E por que que o culto teria que ser diferente, né? É fazer a mesma coisa. Peraí, cara. Se tudo no meu corpo que eu faço com o meu corpo, fizer que fazer com o cu, eu não quero não, cara. Eu prefiro deixar ele bem diferente. Eu só tenho uma dúvida. Aquela cadeira que o moleque caprichou lá, limparam ou lavaram? Que será? Isso é um mistério. Pra quem não conhece o vídeo, a gente vai linkar ele, muito bom. Vocês se lembram de algum Big Brother escroto? Algum programa? Algum participante? Um participante, um brother. Brother. Eu lembro do Bambam porque ele participou da turma do Didi. Isso é ser escroto. E olha lá, e você dizia. Cara, você assiste a turma do Didi. E reclama das pessoas que assistem Big Brother. Aí sim, fomos surpreendidos novamente. Pombo, peraí, é você tá comparando a mesma turma do Gigi com o Big Brother, rapaz? Meu, qual é o cara, seu problema? Cara, a turma do Gigi pode ter todos os defeitos, mas comparado com o Big Brother, eu diria que é um grande problema. Mas tudo bem, cara, o mérito do Bambam não é esse. O mérito do Bambam foi se apaixonar por um cabide. Hã? É verdade, ele com a cena da Maria Eugênia, que você não sabe dessa história, Pombo? Maria Eugênia, tu lembra o nome do personagem que era... Cara, eu também lembro, cara. Um clássico. Foi o seguinte, ele montou um boneco lá dentro, com a peruca, com uma lada, com cabide, com porta terno, sei lá. Montou uma boneca, maquiou. Aí ele se apaixonou, ficava abraçando a boneca. Aí a produção do Big Brother foi numa bela noite, ele tava dormindo, tiraram o boneco, entraram na casa, tiraram o boneco e tiraram dele. Ele ficou chorando, cara. Sequestraram o cabide. E ele ficou chorando, entrou em depressão. Ela ficou pendurado. Ele entrou em depressão, ele passou um dia triste. Aí eles tiveram que devolver pro cara poder voltar de normal na casa. E é esse o nível do programa que vocês assistem, decorando. Eu não disse que eu assisto. Só disse que eu não sou alienado, pelo amor. Sabe o nome do personagem feito de cabide, velho? Puta que pariu, você sabe o nome do presidente do Irã, cara. Qual o problema do seu amigo? A parada dos personagens bizarros é uma coisa natural, né, cara? É mais ou menos feito pra ter esse tipo de coisa. Quando eles começam a fazer aquela escolha lá, eles têm, esse aqui vai ser o maluco, esse aqui vai ser o forte, esse aqui vai ser a gostosa e tal. Então vai ter que ter o maluco, cara. É assim mesmo, eles escolhem a dedo o maluco. Cara, e os Big Brothers que se deram bem na vida? Tipo a Sabrina, a Grazi, o Domini. Você reparou que você só falou mulher, né? Não, o Domini, pô. O Domini é meio viadinho, cara. Vai, olha só. Ele não se deu bem, o que ele tem? A última vez que eu ouvi, ele foi no pânico da rádio e ele tava com uma dupla sertaneja. Não, mas olha era só. Tipo Domini e Domini Jr., tá ligado? Se dá bem, um monte se dá bem. Se dá bem ficar famoso, aparecer na TV, aí são outros 500. A Grazi e a outra que você falou, aparecem na TV, fazem novela, casaram com artista, sei lá. Agora o Domini, o vaqueiro lá que ganhou o Big Brother, acho que foi a segunda ou terceira edição. Esse foi que se deu o melhor de todos. Porra, ele o cara tá tem casado com a... Porra, ele casou com aquela nifetinha da edição dele, cara, que eu não lembro o nome. Porra, muito boa. Cara, o cara tá bem pra caramba, tá melhor do que todos aí, tá na dele. Disparado. Cara, pelo que vocês estão falando, então, só... Eu não sei porque eu não conheço todos. mas só tem, sei lá, três chances de você se dar bem no Big Brother, né? Ou você é uma gostosa, ou você é o cara parrudão, ou então você é um viado escroto. Né? Você não tem outra alternativa. Basicamente, se você for pensar, se você não for nenhum desses três, você é a gente. É, se você não é nenhum desses três, você não tá no Big Brother, né? Porque é só isso que tem. Não, nesse último teve travesti também. Se depois vamos nós assumir. Então é o seguinte, a minha ideia é mais ou menos assim. Se você vê o Big Brother, você provavelmente brinca de colheita feliz no Orkut. Você vai na chopada. Você frequenta a Via Show. Você vê Crepúsculo. Você vê Crepúsculo e se emociona. Você acha que Harry Potter é uma obra literária de respeito. Você vê Avatar e acha a história original. Você vê Lost e gosta do final. Não, pera aí. Gostar do final é uma coisa. Ficar satisfeito com o final é outra. Então não vamos entrar no mérito de Lost agora, não. Bluff viu ou não vê Big Brother? Bluff! Você gostou do final de Lost? Olha, eu me satisfiz com o final do Lost. Se era o que eu esperava, ou se eu gostei, eu não vou responder. Essa pergunta é muito capciosa. Cara, eu acho que é o Paulo Ricardo cantando na abertura do Big Brother há 10 anos, cara. Meu Deus, eu não sei, eu não entendo, eu não entendo. Até, ó, Tropa de Elite, eles lançaram o filme, fizeram um remix da música, entendeu? Você vai lançar a continuação, você pode usar como base a música anterior. Mas muda a porra da música, a música do Paulo Ricardo é muito ruim. Eles já começaram escolhendo mal. Deixa eu entender. Vocês querem que ele fique mudando a música de abertura, tipo Malhação. Cada temporada é uma música nova. Esse é o modelo maneiro de você. Não, é o que a gente vai dar uma remixada na música, né, cara? Ah, sei lá, cara. Eu acho que é o pior dos problemas do Big Brother tá longe de ser a música da abertura. Você quis dizer, cara, o menor, mim, né? Não o pior problema. Não, o pior dos problemas está longe de ser. Ah, tá. Agora é o que eu disse. Pensa bem. Então tá bom. Eu não ouvi direito. Então, é questão de pensar, é questão de ouvir, seu idiota. Respeite a minha idade. Tá bom. Tá bom. Não, mas eu acho que a música não é nem pouco um problema, cara. A música é uma das melhores coisas do programa. Eu até gosto daquela música. Tu acha Paulo Ricardo gato, pô? Peraí. Pô, você, cara, ouviu, você ouviu o que o Pombo falou? Pra mim. Não, ele tava falando Pombo. Presta atenção. Pra mim, a música do Paulo Ricardo é a melhor parte do programa. É sinal que ele assiste. É um sinal que eu sei do que se trata, a essência do programa. É aí que a gente pega. Tá, vocês estão tentando me provar que eu assisto Big Brother. É isso. Daqui a pouco vai rolar uma lavagem cerebral, assim, até uma parada sinistra, né? Cara, pra quem não sabe, o Big Brother é exatamente pra isso que ele existe. Na sua origem. Então, você que é ignorante, como o Pombo, que não sabe qual a origem da palavra Big Brother, vai assistindo o teu programinha, vai. Daqui a pouco você vai começar a ver cinco dedos. É muito tensa essa cena, cara. Né? Eu admito, não li o livro, mas no filme essa cena é muito tensa, cara. Uma coisa muito errada que falam é que os brothers são as pessoas, mas na verdade, baseado no livro, o Big Brother seríamos nós que estamos observando tudo de fora. Não os infelizes lá dentro. Exatamente. Mas como no Brasil tudo subverte, tá ligado? Todos os sentidos se perdem, todas as justificativas são anuladas. Você não pode chamar de brother, pode chamar de sister. Chamam de sister, que não tem nada a ver também, porque não tem. Porra, o nome do negócio não tem nada a ver. Agora, já que é pra subverter tudo, eu quero dar o prêmio pro Bial, cara, pra ele se aposentar logo com dignidade. Pega os milhões e vai pro retiro maneiro. Cara, se você parar pra lembrar, esse boneco, né, do Big Brother que o Lucas falou aí, que é o boneco com a roda, né, tem um olho, uma parada assim. Vê se ele não parece aquele boneco do... Não tinha um boneco assim no Teletubbies, cara, que era um boneco que ele tacava, não sei se era creme ou se era torrada. Ele brincava com o boneco muito parecido. Peraí, eu ia falar isso, vai. Que eu vi Teletubbies, porque eu sei que tem um boneco. Ele fala de alienação, manipulação de massas. etc, etc. Mas vi a Teletubbie a ponto de saber do boneco obscuro que fazia, não sei. Pelo amor de Deus. Cara, eu não assisti não, cara. Big Brother pra saber que tinha um boneco detected, não, cara. Olha lá, hein, pô. Porra. Controle de massa. Não, cara, pior que não. Não tem. Pior que não. Se eu tivesse visto o Big Brother, eu estaria aqui com orgulho de falar, sei lá, o nome do boneco ou qualquer outra coisa assim, que não foi o que rolou nesse podcast comigo, né? Mas não sei não, cara. Sei que tinha um boneco lá que eu via, que era um boneco parecido com esse boneco do Big Brother, pelo que eu me lembro. Ele tem a mesma estrutura do ET, né? Segundo o Pombo é um plágio do Teletubbies. Então é isso, molecada. Espero que vocês, assim como nós, não vejam Big Brother. Vocês estão ganhando muito fazendo isso. E, Lucas, já é quase... tá quase tomando meu lugar aqui no programa. Você quer deixar um recado pra galera? Bom, passo pros outros primeiro. Eu deixo o meu por último. Eu quero deixar um pedido aqui pros nossos ouvintes. Então deixa um pedido. Eu quero começar uma campanha. Qual a campanha? Tira a foto com o China? Não. Pombo para BBB 12. Caramba! Eu não apoio. Bom, que isso, Pombo? Então, eu posso deixar meu recado? Não apoio, cara. Bem, meus amigos, foi muito bom participar de mais um podcast. Tomara que eu seja convidado para os próximos. Bom, se eu não for convidado, o José Sarney, reeleito pela milésima vez presidente do Senado, irá emitir um decreto e eu participarei de qualquer jeito. Mas eu queria dizer que apoio a campanha Pombo para BBB 12, 13, 14, enfim, quantos tiverem. E também queria lançar uma outra campanha. Ao invés de você, garotinho, inocente, juvenil, ficar assistindo Big Brother, sai de casa, vá pegar uma mulher de verdade. Gratuito! E pra terminar o programa com chave de ouro, deixando o povo mais feliz do que nunca, Charlie Brown Jr. pra vocês, galera! Charlie Brown! E-mails. Bem, chegamos à última parte do nosso programa, onde a gente reconhece as pessoas que participam, que mandam e-mail, que mandam recados. Então, Bode, por favor, quem a gente deve agradecer por ter mandado um recadinho pra gente? Então, nós temos que agradecer os comentários de Dani Aversa e de Daniele Pereira, muito obrigado. Muito obrigado, são vocês que fazem o nosso sorriso mais bonito cada dia. Isso aí. E vamos aos e-mails. Olha só vamos ler. A gente só vai ler agora e-mail grande. Se você mandar e-mail pequeno, a gente não lê. Porque a gente é escroto e a gente tá com muito e-mail e tem que filtrar. A gente teve que receber uma quantidade enorme de e-mails. Então a gente vai ler só 3. E é só, eu posso fazer uma observação rápida? Rápido. Porque teve uma professora de português aí que veio me corrigir no outro episódio, entendeu? E eu não me lembro de ter recebido nenhuma mensagem, nenhum e-mail. A respeito daquele desafio que foi feito. Então acho que prova que eu fui o campeão e eu mereço uma medalha agora. Estou esperando a minha medalha. Então espera sentado. Opa, que delícia. Que delícia. Então prossigamos. Bem, eu vou começar lendo o e-mail então. Eu vou ler o e-mail do Léo, não é isso? Eu não sei, cara, é isso? É isso, Léo Almeida. Então eu vou ler o e-mail do Léo aqui, Léo Almeida. Novamente, presente. Muito obrigado, Léo, a participação. Ele diz aqui que gostou muito da terceira edição do podcast, apesar de ter ficado muito chocado com os spoilers, né? Porque ele tem 12 anos só, e nenhuma das coisas que a gente falou ainda aconteceu com ele. Então, Léo, tome muito cuidado, porque isso acontece para todos, rapaz. Se não aconteceu com você ainda, é questão de tempo. Ah, é, mas ele diz aqui que a única coisa que aconteceu com ele já foi o ser mitológico, o cara mais velho. Já apareceu. Não. É normal, né? O cara tem 12 anos. Não. Pera aí, você tem 12 anos. Vamos supor que você pega uma menina também de 12 anos. Se teve um cara mais velho nessa história, cara, é motivo pra cadeia. Manda e-mail com o nome do cara que você pega ele na rua, cara. Você não pode ficar assim, não. Se você tem 15 e o cara mais velho tem 20 e poucos, pode mandar e-mail pra gente. É que tem. Um dia, amigo nosso aí, tem que ver isso aí. Sim, tem que ver isso aí. Enfim, ele continua aqui. Muito boa a participação do Lucas, do avassalador, do Sérgio Malandro. Sendo que o Vassoura da 27 Malandros não participam, né, efetivamente, só aparecem na vitrine do podcast. Como não? A gente só colocou aquele pedaço lá, mas eles participaram do podcast, sim. É porque estão muito chato. Cortaram o maluco na edição. Léo, muito obrigado pelas felicitações em nome do Lucas. E ele espera que as próximas edições e as participações sejam tão boas quanto as que passaram nesse programa. Ele gostou também muito da minha voz de Chipen, do efeito que eu cantando, sendo que eu não gostei. Então, não vou cantar mais. Que babaca. Acabou. E achou muito bom o jeito que eu cantei, pra deixou marcado na cabeça. Eu confesso que eu gravei, achei legal. Aí eu botei o efeito do Chipen. Na verdade, eu cantei que nem o Chipen, mentira. Eu botei como o Chipen. Só que aí eu tava prestando mais atenção no efeito da voz do que no conteúdo. Então tem que ouvir as três vezes pra entender o que eu tô falando. Mas tá bom, é isso aí. Bluff, é isso aí. Você falou agora não, foi meio confuso, mas tá tranquilo. Eu nunca faço questão de entender o que o povo fala. Também, tô desistindo. Já vai lá. Obrigado, Léo. Um abraço. Muito bem. Próximo e-mail é comigo, do nosso ouvinte favorito, nosso amigo Thiago França. Quem dera que todos os irmãos fossem que nem ele, né? Mas tem muitos babacos por aí, mas enfim. Todos os irmãos? Você não tem irmão? Tá reclamando de quê, seu viado? Reclama com teus pais, filho da... Vamos parar aí as galinhas aí. Tem que tirar muita coisa pro irmão dele, né? Mas enfim. Ele comentou que ele odeia spoilers, mas mesmo assim ele aguentou. E ele lembrou uma coisa muito relevante aqui, que a gente repetiu o conselho do mestre de Tanguinha. Nós temos uma explicação pra repetir o conselho. Que babaca. O mestre de Tanguinha, ele se preocupa com a gente, vocês sabem disso. E como um pai, ele diz várias vezes a mesma coisa até nós aprendermos. E? Pô, se você não entendeu, eu sinto muito bom. Não, peraí. O mestre de Tanguinha, primeiramente, o mestre de Tanguinha não é o meu pai. Se ele fosse meu pai... Eu não disse que ele é o meu pai, eu falei que ele é como um pai. Ele come meu pai? Que isso, rapaz? Ele faz isso não, porque... Porra, que isso, porra, cara? É? E mais uma vez ele manda uma carinha feliz. Muito obrigado, Thiago França. Você é foda. Aposto que toda o grau de foi de... Volta. Foi de tal. Foi de tura. Foi de tura da família, foi pra você. E olha só. Queria dizer que o bode explicou errado. O que acontece foi o seguinte. Quando a gente gravou a primeira edição, a gente não tinha pensado nas outras ainda. Então, o terceiro conselho, que no caso foi o primeiro, vinha muito a calhar na terceira edição. E por isso a gente teve que repetir sem pestanejar, entendeu? Então, se você ouviu duas vezes, é melhor pra você. Vai, entendeu? Ficar aprenda. Mais fixado e você vai ser uma pessoa mais sábia por virtude do que foi feito pelo mestre de Tanguinha na sua vida. Hã? Ah, isso aí. Seria em virtude, mas eu falei por virtude. Estados Unidos. Tá bom, então faz o melhor que você pode fazer. Lê o e-mail aí. Então, galera, recebemos aqui o e-mail, né, título Saudações Goianas, do nosso amigo Jardel Martins Tenkaten. AK sem noção. Tudo junto, sem noção. AK é also known as, é também conhecido como. É sem noção. AK sem noção. E 21 anos. Tá bom. Aqui o nosso sem amigo noção. Do signo de Câncer. E com as novas astrologias. Com a nova astrologia, na verdade, gêmeos, porém eternamente virgem. Ah, aqui é vista, né? É uma pessoa engraçada. Mas é boa. Aí, piada. Não ofenda aí a piada. Valeu? Valeu? Orou? Valeu. Profissão, ele botou aqui, auxiliar administrativo, estudante e qualquer coisa que gere renda. Isso serve que também ele pode ser uma pessoa que vende seu corpo, ou não? Pode vender o corpo, gera pode renda. Fazer bico. Gera outras coisas também, quiser. DST, mas isso aí é com ele. Então, tem aqui o Estado Civil, que é esperando o povo ficar solteiro. O que isso quer dizer? Ô! Oh, que é isso, cara? Qual a história com esse ouvinte aqui, cara? O que ele resolveu no meu passado? Ah, cara, meu passado me condena. É, um digno morador de Copacabana. Então, depois dessa descrição, ele botou aqui. Alô, vocês! Muito maneiro esse bagulho de vocês aí. Ó, não tem bagulho nenhum aqui não, hein? Não, daqui a pouco começa a vir correr atrás da gente aqui, o pessoal do complexo, tá merda. Mano, correria. Cria, estão aí ligados, sabe? Os cria. Os cria do complexo. Ah, o Flamengo ganhou hoje. Os cria do complexo deve estar feliz. A gente tá gravando no GG Manjar, veja você. Você quer aí da... É só o Flamengo ganhar de novo, que vai ficar sempre atual o podcast. Vamos manjar aí pra gente ganhar uma forcinha. Você quer dar um banda, pode fazer um trabalhinho pra gente também. Pode mandar. Melhor não, vai lá. Mandou aqui, ri muito. De tão tosco que é, chega a ser engraçado. Vai. Isso aí, a gente é tosco, né? Não comentei nada nos vídeos anteriores, porque eu baixo essa coisa em um PSP e fico escutando no meu trampo, parecendo um radinho. Nossa, imagina a cena, né? Daí nem dá pra comentar. Nem dá pra comentar. Eu vou dar um fone de ouvido pra ele. É, também, né? Uma boa ideia pra ele. Convite de casamento e um fone de ouvido, que bonito. A gente põe esse item inédito aí no próximo Muamba de Tanguinha, né? Já que ele não conhece. Vou fazer então um comentário geral. Não sei o que é mais bizarro: os jingles de abertura dos blocos ou as músicas que não sei de onde o Pluff tá desenterrando. Eu sei o que é mais tosco. Ouvinte critica nossos vinhetas. Isso aí é pior, cara. Isso aí realmente. Mas e tem uma coisa que eu quero fazer um adendo aqui. O Pluff fica falando toda hora eu edito, eu também edito essa porra, tanto ou mais. Ah, olha só. Não, tá rolando uma mágoa agora. Tá rolando uma mágoa agora. As pessoas acreditam que eu edito. É isso aí, cara. Não, mas isso é histórico, cara. É sempre assim, tipo, a gente é massa operária, trabalha, entendeu? E a burguesia fica com todo o pé. Não, agora eu tô vendo isso, cara. As pessoas não sabem que eu edito isso, porque o Pluff todo programa fala, não, eu edito. Tá bom, o bode pega sobrinhas, cara, quando eu não tenho tempo, tá bom. Esse programa, por exemplo, foi uma sobrinha, né? Não, mas um dia eles vão ficar sabendo que isso tudo é uma blasfêmia e eu que faço tudo nessa porra e você fica... A parte que tá ruim é o bode que faz. Na verdade, quem edita também é o índio amigo nosso, que a gente não pode falar sobre isso. Papa Capim. Então, sem nome. Então, tem muita coisa pra falar, comentar, reclamar e elogiar. Mas eu vou falando conforme vou saindo. Mais e XD. Mandou uma carinha aqui, hein? Desafiou nosso amigo aqui, o Ice Flag. Não se lida, carinha. Desisto. XD pode ler. Não pode ler com sorrisinho. X maiúsculo, D maiúsculo. Mandou o X maiúsculo, D maiúsculo, então. Ou não, vai que seu número romano. E pode ser também, hein? Pode ser. Sabemos, também. Não sabemos. A gente é muito ignorante. Vamos lá, continuando. Continue assim, que é a salvação pra quem não tem internet no trampo. Vai. É um cara que trabalha vendendo picolé no meio da rua, né? Não tem internet no trampo. No trampo. Quando o cara fala trampo é porque... Ele dá uns corre. Ele vende picolé. Não, se o cara falar trampo, tu sabe que não ganha mais que 2 salários mínimos. Não adianta. Pera aí, cara. Então acho que eu vou começar a falar trampo, então, pra me destacar. Aí tu define a tua faixa de renda. Não, quando você preenche seu imposto de renda, tem lá. Você tem profissão, trabalho, trampo, tá lá. Ou serviço. Aí responde a pergunta. Vender o corpo é um trampo, então? Depende do seu corpo. Teu caso, trampo. Você respeita o meu trabalho, entendeu? Respeita o meu trabalho, que você não sabe a quantidade de remédio que eu tenho que comprar. Não. Vamos continuar. Deixa pra lá. Pode deixar que eu edito, eu não vou botar isso não, tá? Pode confiar. Mandou aqui depois uns recados pros nossos amigos. Pluff, e se você casar, que nem falou, daqui a 7 anos, se não vier o meu convite pra Goiás, saiba que eu vou ficar muito puto. Pode deixar, Jardel. O convite tá no envelope já. Só tá esperando preencher a data do casamento. Vai chegar amarelado, né? Vai chegar uma merda. Mandou aqui pro Boyd também. Pode ser que nem aquela música, né? Num cantinho rabiscado no verso, ele disse, meu amor, eu confesso. Estou casando, mas o grande amor da minha vida é você. Vai se declarar, velho. Ah, qual é, cara? Aí, vocês estão criando uma imagem errada da minha pessoa. Aí, vocês estão denegrindo a minha imagem. Peguem sua data de nadinho. Essa leitura de e-mails é pro outro, cara. É verdade. Quer entrar na minha máquina do tempo, cara? Mandou aqui um recado pro Boyd também. Um dia ainda vou pra balada encher a cara com você. O que será que vai acontecer depois com uma pessoa que tem seu corpo? Vai me trocar? Boyd. Eu tô meio constrangido de falar isso em público. Passo. Repasso. Torta na cara. Pombo. Também mandou pro Pombo aqui. Que beleza. Mandou aqui. Pombo. Pombo. Pombo. Pombo. Pombo. Pombo. Pombo. Pô, que comentário maneiro, cara. Ele botou aqui 18 vezes, mas eu não vou ler todas elas não, tá? É isso aí. Você já fala durante o podcast inteiro. É, então não tem necessidade, né? Já tá bom. Isso aí. É excelente mesmo. Gostei. Muito obrigado. É isso, né? Muito trabalho. Férias estão acabando. Aí. Correria, vida louca. Trampo. E galera, então já lemos todos os e-mails e agora jabazinho básico. Por favor, você que está ouvindo o nosso podcast e não sabe de onde veio, de onde tirou isso, acesse o nosso site tanguinhacorp.blogspot.com Ou, se preferir, acesse nosso Facebook, só procurar por Tanguinha Corp. Tem na nossa página e manda curtir. Você vai seguir a gente. Ou, se quiser também, entre no nosso Twitter, @TanguinhaCorp. Ou, se quiser, mande um e-mail pra gente, tanguinhacorp@gmail.com. É só você pensar, Tanguinha Corp complemento. Acabou. Ou, se não quiser, faz... E eu quero lançar uma campanha aqui, gente. Pra Trading Topic Nossa. Mundial. Hashtag pombo, pombo, pombo. Vão se fuder, seus galacas. Então, e galera, se quiserem causar aí uma crise mundial, divulgar o nosso podcast pelo mundo inteiro, vocês podem usar a hashtag Tanguinha on Fire. Todo mundo usa, tá na moda agora. Só procurar, todo mundo tá escrevendo assim. Ah, fala beleza? Direito, fala Tanguinha on Fire, tá? Pra quem não sabe escrever. Não, fica on fire mesmo, vai ficar duas hashtags bombando, mano. Bombando. Isso aí, tá valendo. Eu continuo com a minha hashtag pombo, pombo, pombo. É isso aí, galera. Um abraço, obrigado pela fidelidade, pela compreensão. Algum recado final, Pombo? Eu só agradecer aí por isso tudo, mais pelo carinho, mais pela Então não tem recado final pra você, não. Pode, algum recado final? Não, eu queria dizer que Estados Unidos. Estados Unidos? Então, nesse clima de nada a ver, a gente termina o nosso podcast. Um abraço, galera. Tchau! De novo, de novo! Tchau! Tchau! Não, não, estragou. Foda-se. Sou quietito. A história de hoje foi sobre algo mais precioso, mais valioso do que ouro ou prata. Chama-se amizade. Corpo aprendeu que amizade não pode ser comprada. Dar um presente pode fazer uma pessoa fingir que é sua amiga. Mas não se deixe iludir. Um verdadeiro amigo é alguém que gosta de você pelo que você é, não pelos seus presentes. Por isso, não tente comprar uma amizade. Seja você mesmo. E trate os outros com honestidade e respeito. Aí saberá que os amigos que fizer serão os verdadeiros. Aí, você sabe por que o nome do Big Brother é Big Brother? 1984? Fail. Mais sorte na próxima. Obrigado.